Pedrinho PS, paixão e sentimento. Sofre aí! Portal do Arrocha. Parece que eu tô bem, tu não. O brilho dos meus olhos é resto de choro. Enquanto ela não vem, vou não. Me deixa aqui em casa sem ela, tá osso. Eu quero meu bebê de volta. Eu quero meu bebê de volta. Eu quero meu bebê de volta. Ela é foda, ela é foda. Eu quero meu bebê de volta. Eu quero meu bebê de volta. Eu quero meu bebê de volta. Ela é foda, ela é foda. Meus olhos é resto de choro. Enquanto ela não vem, vou não. Me deixa aqui em casa sem ela, tá osso.